Positivo. Limitado localizador, pastor 20. Eco Serra Lima, prossiga. Serra Lima, não recebo transponder. Informe a 30 milhas de Salvador, mantenha o 035, informe de descida, ajustou o altímetro no 093. Eco Serra Lima. Opa, uniforme, Eco Serra Lima, poderia informar o tipo do equipamento? Retorno grato. Controle de Salvador, bom dia, papapá, Alfa Tango Tango, decolou, cabeceira 90. Alfa Tango Tango, contato radar, prossiga no corredor Axé. Prossiga no corredor Axé, mil pés, Alfa Tango Tango. Na 3896, vetoração para sequenciamento, mantenha presente proa, reduz velocidade para 200 nós. Mantenha presente proa, reduzindo 200 nós, na 3896. Isso para 3000 pés, o estoutímetro no 0, no 3, na 3896. 3.003, 3896. Pastor 20, curva à esquerda, proa 165, informe estável localizador, pastor 20. Esquerda bem assim, o portarão estabilizado no localizador, pastor 20. Faria. 2. 2, 3, 4. Eco Serra Lima. Localizador, pastor 20. Flete aproximação, chame torre 10895, composto, pastor 20. 14895, obrigado, daqui a pouco. 3896, desça para 2000 pés, ajustou o time do 0-3, curva à direita, pro 065, forma estável localizador, tá 3896. Descendo para 2003, no ajuste, direita 065, apontaremos estabilizado, tá 3896. Alfa Tango Tango, confirma apoio ideal para a GQE. 6263, senhor. Eita presente, voe direto para a proa 263, Alfa Tango Tango, sobe inicialmente para o nível 025. Vai direto para a proa 263 para a GQE e vai subir inicialmente para o nível 025. Série 2580, passa nível 1950, chama o centro Recife, frequência 1260, alterno 288, boa viagem. Recife 260288, grato. Posto 20, livre pouso, pistão no 0, vento 090 graus, 179. Livre pouso, passo 20. Posto 20, confirma o pátio de destino após pouso. Pátio militar. Gente. Positivo Eco Serra Lima, recebo o transponder, está agora 42 milhas, ponto 6 de Salvador. Ao norte de Salvador, prossiga para Salvador, informe de descida. Ok, ciente, então, vou na proa de Feira de Santana, informe para descida. Segundo 397, São Paulo tem um 360 aprovado, a informação em curso é a Lima. O senhor está pronto para a cópia? Bono 397 autorizado para Sierra Brava, Sierra Papá, via Upper Zulu no meio até Bravo até Zulu, após direto posição Trive, após autorizado conforme rota apresentada no plano de voo. Nível de voo 360, decola da pista no zero, primeira curva à direita, subida Tael, Leda, Bridge, controle 120, decimal 8, transponder 5021 no Gol no 397. Correto, Gol no 397. Portão 4, chame quando pronto para o pushback acionamento. Sua 20, nos polos 20, livre à esquerda, estacionar frequência livre. Livre à esquerda, e o rapaz, Zumbi, controle 120.8, aciona 5023. Afirmativo autorizado 250, Maceió, decolada 10, esquerda, Santa Zumbi, 208, 5023. Confirma o transponder 5023 de aporte pushback 6140. Afirmativo, transponder 5023, reportaremos pushback, obrigado. De pouso, pistão no 0, vento 090 graus, 1 menos. Embaixada checado, autorizado pouso na 10, até 3896. Segue o Serra Lima para seguir condições visuais sem frequência livre. Fox Yankee, Stock Identity, Clear via Mare Arrival, Distance Fox Level 060, Pione 81013, Radio Surveillance. Alfa Mike Delta, Manati 1, número 10, colapso no 7, curva direita. Inicialmente, corredor axé, controle 120.8, aciona 0125. Estacionamento táxi 2895, Mike Delta. Toma, só pra tirar uma dúvida, o senhor falou a saída é a Puca, posso Puca voa direto, Marcelo? Afirma, Puca transição Zumbi, que creio que seja o fixo de aproximações. Puca transição Zumbi, é Puca Jamo Zumbi? Afirmativo, Puca Jamo Zumbi, obrigado. Poderia informar o estimado de pouso? Tuxa 3896, livrou da pista. 3896, táxi Alfa Juliette, portão 612. Alfa Juliette, 612, até 3896. Mantenha o nível 065. Mike Eco Delta, livre táxi, chame no ponto de espera da Oscar. Sim. Solo voo 983, número 5, pushback acionado. Voo 93, Airbus da TAM, ingressão a Juliette agora, após o mesmo taxi retaguarda, autorizado, puxa, porta táxi. Ok, após a passagem do Airbus da TAM, nós estaremos livres. Salomão 1397 para o táxi, 114, 3 horas e 45, já autorizado táxi, índio, ponto de espera, torre 1895, negão 0013, ou 1397. Eu vou 1983, iniciando o chefe pela meta. Sim, 260, desça para 2000 pés, estou tímido no 013, informe do curso localizador. 2000, reporta no localizador, no 260. Luma 397, a linha decola, se chama 0, vento 090 graus, 20 nós. Linha decolada, 0, 0, 0. Taxi, chama no ponto de espera da Oscar, Macaco Delta. Salvador, gol 1983 para o táxi. 3 horas e 53 minutos de autonomia, alternando Galeão 138 a bordo. 1260. Sete aproximação, chame 2895, bom pouso. 295, grato. 39. A linda cola, vento 100 graus, 209, não é que é com Delta. 1397, decola os 31, controle 120, décima 8, bom dia. 208, boa. 2 Salvador, bom dia, gol no 260. Controle Salvador, gol no 397, decola as escuta, boa. 397, contato radar, super nível 360, perfil da El. Dael, 360. Salvador, Sierra 48, request continue on the stand. Yes, sir. This is 2000 feet, QNH 1013, report localized course. 2000 feet, 1013, report on localizer, careful. Azul 4207, reduz a velocidade para 230 nós. Torre Salvador, gol 193, ponto de espera da 10, pronto a decolagem. 983, a linha decola sem parada? A linha decola sem parada, gol 983. Bolo 983, tráfego da companhia já próximo ao externo, a linha decola de imediato, vento 090 graus, 20 nós. Fecha o tráfego, a linha decola imediato, gol 983. O Mike Eco Delta mantém a posição, aguarde para iniciar a decolagem. 7, vai porque demorou um pouco e aí o tráfego que estava em duna já passou externo. Autorizado, informe no término do desvio. Polo 260, livre pouso pistão no zero, vento 090 graus, 20 nós. Livre pouso no zero, no 260. Uno 983, decola os 34, controle 120, decimal 8, bom dia. 208, bom dia. Mike Eco Delta, após passagem do Boeing Nacional do 10, tem livre decolagem, vento 090 graus, 18 nós. Controle, bom dia, voo 983, passa 1900 pés na decolagem da El. Contato radar, sobre o 360, perfil da EL, gol no 983. Da EL 360. Avança pelo novamente 42072. 42072, desça para 4000 pés, ajusta o time 1903, reduza para 1909. 4013, 1309, 1407. Bono 260, Lebron. Bono 260, Salão 1210, decimal 9. Não, perdão. Salão Salvador, bom dia, no 260, Lebron. No 260, bom dia, Taxi Alfa, Juliette, portão 08. Alfa, Juliette, 08, no 260. Salão Salvador, 260, pega 140 autorizado, puxa, Portax. Controle Salvador, Mike Eco Delta, decolado agora de 700 mil pés. E autorizado, Manati direto. Mike Eco Delta, subiu para mil pés, vou direto Manati, Mike Eco Delta. Direto Manati. Alfa Tango Tango, controle de Salvador. 136 milhas oeste de Salvador. Mantenha o nível 065, chame agora o centro Recife. Frequência 1260, termo 288, boa viagem. Zulco 207, vetoração para sequenciamento, mantenha presente para o limitado localizador. Mantenha presente para o limitado localizador para 207, Zulco. Volo 397, passa nível 160, chama centro Recife, frequência 1251, alterno 3325, boa viagem. 1251, 1-3-3-2-5. Air Fox Yang, complete approach, contact now Salvador Tower, 118-95. 118-95, Air Fox Yang. Salvador Tower, Papa Papa, Sierra Foxtrot Yankee, established on X-ray, runway 10. Papa Papa, Sierra Foxtrot Yankee, clear to land runway 10, wind 090 degrees, 17 knots. Clear to land on runway 10, Sierra Fox Yankee. Zulco 207, curva à esquerda, proa 155, informe estabilizado no localizador. Proa 155, informado no localizador, 4207. ABLS-42072. Complete a aproximação, chame agora a torre 10895, composto, azul 4207. 295, obrigado. Solo Salvador para o táxi, Sanéia 6140, 120 a bordo, 1:51, autonomia alterna. Sanéia 6140, táxi é Índia, ponte para 102, 1895, 1903. Índia, ponto espera 10295, na 62, 93, passa nível 1860, chama centro Recife, frequência 1251, alterno 3325, boa viagem. 251, 3325, obrigado.